Mas afinal, o que que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. Uma correria. Ninguém sabe se é assalto, se é protesto, se são vândalos. A polícia jogando bomba e dando tiro. A polícia é negócio. Tem uns caras que querem esculhambar de todo jeito. Atropela. Eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria tá achando que eles protegem de quebrar tudo e tal. É legal, quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia. Quem é hoje rebelde sem causa? O menino está só crescendo. Atropela! Pobres ali eram os policiais apedrejados. A polícia jogando bomba e dando tiro. Pobres ali. Paderna. Bomba, tiro. Cidadão de bem. Atropela! Se defender, é claro. Acho que é vandalismo. Não pode ser por causa de 20 centavos. Jogando bomba e dando tiro. De 20 centavos. Será que nós formulamos mal a pergunta? Mas, atire a primeira pedra. Bomba, tiro. Acho que é vandalismo.